EDG, cachaça, trio, o violão, indigesto e pensamento capaz. A culpa não é sua, a culpa não é minha. A culpa é do seu pai que não usou a camisinha. A culpa não é minha, não, a culpa não é sua. João, a culpa é do seu pai que não usou a camisinha, irmão. A culpa não é sua, a culpa não é minha. A culpa é do seu pai que não usou a camisinha. A culpa não é minha, não, a culpa não é sua. João, a culpa é do seu pai que não usou a camisinha, irmão. Irmão, imagina as crianças brincando com o coração. Portão aberto e mesmo assim ninguém se atreveu. Pela metade os pedidos em sua oração. Nem bandido, polícia. Um bairro seu, aquilo que a propaganda não prometeu. Nem o político que se comprometeu. Goela abaixo todo mal que não desceu. Tenha bondade, saiba que o mal cresceu. E de mansinho não se chega até a mansão. Mentiras cabeludas com a força de Sansão. Que as coisas boas não se reduzam à canção. Que as coisas boas não reduzam essa canção. E essas pessoas que nos usam ainda tão sã. Dizem pessoas que abusam são de Satã. Pois hoje em dia até os ateus entregam na mão de Deus. A culpa não é sua, a culpa não é minha. A culpa é do seu pai que não usou a camisinha. A culpa não é minha, não, a culpa não é sua. João, a culpa é do seu pai que não usou a camisinha, irmão. A culpa não é sua, a culpa não é minha. A culpa é do seu pai que não usou a camisinha. A culpa não é minha, não, a culpa não é sua. João, a culpa é do seu pai que não usou a camisinha, irmão. Só reclama, mas não sai da sua cidade. Nem acorda, já quer contar as novidades. Nem sabe se é mentira ou verdade. Não inventa, só aumenta os detalhes. Outro dia vem, ambulância vem também. Acorda planeta Terra, o ser humano não tá bem. Cada caso um caso e por acaso um caso sério. E no pior dos casos, hospital ou cemitério. Pessoas que não fazem e só sabem reclamar. Gente que não entende tem limite pra chapar. Processo do barato é render e fazer lucrar. De qualidade é caro, sonha que se quer pagar. Corrida aqui tá grande pra sair desse buraco. Tira o sangue da barata, cata o couro do rato. Na selva de pedra vivem animais com medo. No mundo esquecido e Deus perdido.